dia chega de encarar os fatos da vida de tal maneira que às vezes dói, machuca aqui dentro, por não ter agido certo no exato momento. E na hora da verdade vamos ter que encarar, vendo a realidade, tendo que enfrentar coisas por não reconhecermos, que pouco nos importamos, que só vamos entendendo no momento em que paramos e pensamos como somos. Insatisfeitos, reclamando ou desfazendo do que temos. E quanta gente que não tem, ou tem menos que alguém. Enquanto muitos que têm, nem dão valor, porém muitos vão dar valor. E pode crer, muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor. E pode crer, muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Então é isso, diz aí. Tremendo choque ocorre quando a verdade se revela. Mesmo que demore um dia, ela se revela. E acredito no que eu sinto. A verdade se revela, estando morto, estando vivo. Aí, falamos de vida, valores da vida que estão sendo perdidos. E você sabe o que? Nos cega, mesmo podendo ver. E faz a gente não reconhecer o que? O valor das pessoas, ou mesmo das coisas que nos cercam e que muitos desprezam. A ganância cega os olhos de quem pode ver. O que torna o homem cego é o poder. É a falta de amor, compreensão. A falta, sim, do diálogo, informação. E não só o ser humano sofre por isso, outras espécies de vida também pagam por nós. E é a pura verdade. Pode crer. Muitos vão dar valor. E pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor. E pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Agora é sua vez, DJ Jam. Diante da situação, e tem gente que nem se importa, não. E acha estar correto, e diz de peito aberto. Aí pergunta, oh meu Deus, o que é certo? E se não muda o raciocínio, como se pode mudar isso? O mundo continuará sempre em perigo. Mulheres, homens, crianças, sem saída. A fauna, a flora, tudo que se tem vida. Com ignorância, o ser humano, mano, destrói outras vidas. Com ignorância, o ser humano, mano, destrói outras vidas. Então, deu pra entender a mensagem? Dinâmicos e MT Brown. O mundo no seu final, amarrar a sabedoria, postar ao lado da burrice que é tanta não entendida. Muitos vão dar valor, e pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, e pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Diz aí, Tiana Rock. Imagine um choque forte quando acordar. Reconhecer o valor das coisas quando já não há. Então, palavra não substitui ação. Vamos dar valor ao que Deus dá. Então, antes que tudo acabe numa ruína, antes que torne um beco sem saída. Somente vou, yeah, até onde der. Assim muitos já disserem por além. É, somente vou, yeah, até onde der. Assim muitos já disserem por além. E por favor entendam que o que falamos não quer dizer que somos diferentes de alguém como vocês. Apenas cantamos um rap sobre o valor da vida que muita gente esquece. E muitos vão dar valor, e pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, e pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e você. Então, jam. Valores que não demos, só damos quando perdemos. Valores que dizemos, porque cremos, reconhecemos. E não tem preço que se paga, a validade é grande. Deus dá a todos, dá a tal valor. Não damos pra vida humana, animal, a natureza de Deus em geral. O homem a transforma num grande caos, trocando justo pelo injusto, certo pelo errado. Não duvidoso, a corda que se rompe é do mais fraco. Pedimos pare, queremos paz, e nunca mais injustiça, preconceitos raciais. E não importa qual a sua cor, seja quem for, dê valor à sua vida, corpo, sangue, cor, cor. Dê valor à sua vida, corpo, sangue, cor. Muitos vão dar valor, e pode crer. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor, eu e vocês. Muitos vão dar valor quando perder. Muitos vão dar valor. Muitos vão dar valor. Yeah. Muitos vão dar valor. Muitos vão dar valor. Para os manos aqui, para os manos de lá. Somos quem podemos ser. Para os manos aqui, para os manos de lá. Põe a mão na consciência. Brown. Para os manos aqui, para os manos de lá. E meus irmãos, dinâmicos.